Está começando mais um podcast Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. O episódio de hoje, pra mim, foi, assim, sensacional. Teve, né? O melhor que teve. É, até o momento foi, sim, o melhor mesmo. Porque o desafio em si foi fantástico. Achei muito engraçado, muito. Pra mim, Kennedy, Bandela Creme, até a Shangela, inclusive a Trix também, arrasaram. Pra mim, foram muito engraçados. Eu não parava de ir com elas. O episódio já começou com as queens, né, lendo a mensagem de despedida da Tord, e elas a princípio ficaram um pouco sem entender o porquê da Tord ter desenhado um pênis no espelho, e aí a Kennedy não curtiu, e a Milk disse que era só o estilo da Tord, que a Tord era uma palhaça, uma queen comediante, e que pelo fato da Kennedy não ser uma queen comediante, ela não entenderia aquilo. Aí depois que as queens viram a mensagem da Tord e tal, e a Kennedy não curtiu, e a Milk ficou lá discutindo com ela a respeito, né, daquilo ser a forma que a Tord faz sua arte, elas acabaram indo sentar lá nos sofás e conversar sobre qual seria a outra decisão da Bandela Creme, de quem ela iria mandar embora. E a Ben também iria mandar a Tord embora. E a Milk não curtiu, né? Disse que se ela escolher, teria mandado a Kennedy embora, porque pra ela Tord tinha mais a oferecer. E isso deixou a Kennedy revoltada, chateadíssima, e isso meio que repercutiu no resto do episódio, né? Isso voltou a aparecer no episódio. Ah, eu achei bem desnecessário a Milk ter feito aquele comentário de tipo, ah, a Tord, ela é uma palhaça e você não é. Aí ela falou depois assim, ah, mas agora você tá parecendo uma palhaça. Eu achei desnecessário ela ter falado aquilo, que desde o primeiro episódio ela já tá sendo chata desse jeito. E depois que você falou dessa discussão que teve, que praticamente a Milk desmereceu totalmente a Kennedy, que essa discussão ficou aí durante esse programa. Eu acho que a Milk poderia ter dado outras justificativas do porquê deixaria a Tord e não a Kennedy. Porque esse jeito que ela falou foi muito arrogante, querendo se achar, querendo desmerecer coisas, querendo ser a, falar Marc Jacobs do programa. O problema da Milk nesse All Stars 3 foi o fato dela ter deixado subir muito na cabeça dela os trabalhos que ela fez fora de Drag Race, e aí lá dentro ela veio com uma postura muito arrogante de eu sou superior, eu sou melhor, essas coisas aqui não devem nada a mim, e acabou que isso criou, né, uma resistência dos fãs. Os fãs ficaram incomodados com isso, porque, querendo ou não, ninguém tava ali avaliando os trabalhos de moda de Milk, a gente tava ali avaliando o desempenho dela na temporada, o desempenho dela nos desafios. Aí cada desafio ela achava que ia bem, é maravilhosa, e não ia, e achava ruim. Então, assim, a Milk acabou cavando sua cova quando trouxe essa postura completamente diferente do que a gente tava acostumado de ver dela na sexta temporada. É, eu prefiro bem mais ela na sexta do que nessa. Sim, sim. Eu tava torcendo muito pra vê-la nesse All Stars 3, porque eu gostava muito do estilo de drag dela, né? Esse estilo fora da caixinha, que não é convencional. Você não sabe o que a Milk vai apresentar. Só que a gente não viu, pelo menos eu, né? Acho que não vi nada disso nesse All Stars 3. Mas enfim, né? As pessoas mudam. A gente tem que acabar aceitando isso. O fato de não ter mini desafio, acaba que as coisas vão seguindo um padrão. As queens chegam no workroom, RuPaul faz sua mensagem lá no vídeo e por fim aparece, né, em pessoa pra poder falar como vai ser o desafio da semana. E dessa vez eu achei, assim, bem, bem tranquilo esse momento. O RuPaul disse que ia ser um desafio de atuação, uma paródia de The Bachelor, né? O Bachelor. E aí designou pras drags o papel que cada uma iria desempenhar nesse desafio. Então, nessa parte também tem aquela história também de separar os papéis de quem vai fazer o quê. Só que dessa vez eu achei mais disfarçado em quem poderia perder, porque ali, como era um desafio de improvisação, então cada uma poderia fazer o jeito que quisesse. Então não tinha um papel, assim, sem entrado, que seria um menor papel para uma drag poder perder. E eu achei que a distribuição dos papéis ficou até boa e combinou também com a personalidade de cada um, do que poderia fazer. Pelo que eu tava vendo do episódio, a Aja, ela tava, desde o começo, ela tava tentando incorporar uma pheromone, que foi da temporada 9, que era aquela coisa de só ficar reclamando, igual a Sasha ficava brincando com ela, de tipo, dar aqueles gemidos de garotinha, tipo, ah, eu sou a coitadinha, essas coisas. É, acabou que não funcionou muito, né? Porque a gente tinha que fazer uma pessoa carente, que necessitava o tempo todo de aprovação. Ela apresentou mais uma mimada. Isso, ela apresentou uma garota chorona, na verdade, só sabia chorar e mais nada. Isso não tinha muito a ver com a proposta do papel dela, né? Que era ser aquela pessoa carente, que necessitava do outro estar o tempo todo, falando que ela era bonita, que ela era querida. Na verdade, foi isso que ela fez, né? Com o Jeff, o tempo todo falando que ele era lindo, que amava ele, mas, assim, no caso, era isso que ela deveria ouvir e não falar. Aí meio que o papel da Aja, pra mim, foi bem flat, foi bem meh. E ela também fazendo equipe junto com a Kennedy. A Kennedy praticamente pisou em todo mundo, né? Com aquele papel dela, uma garota festeira, e ainda mais ela fazendo aquele jeito do gueto que ela tem. Pra mim, a hora que a Kennedy apareceu foi assim, roubou a cena completamente. Porque a Kennedy, desde a sétima temporada, tem esse lado cômico, né? Essa veia cômica gritante. E quando ela se compromete com o papel de comédia, ela entrega mesmo. Ela entrega 200%. Ela sempre vai além do que a gente espera. Então, assim, pra mim, foi maravilhoso. O momento que ela chega, pra mim, já roubou a atenção. Aí depois ainda teve a interação, né, dela com o Jeffrey lá na mesa, quando elas vão passar... creme nas costas, né? Isso, foi passar um óleo nas costas dele, um creme. E foi engraçado demais. Não, ri muito, ri muito. E ela sempre também tava roubando a cena daquele jeito dela, tipo, exagerado de ser. Porque é uma improvisação, você faz o mais exagerado que consiga fazer. E ela acabou se sobressaindo sobre a Aja. Pra começar, o papel da Aja já foi fraco, né? A forma que a Aja interpretou. E aí a Kennedy roubando a cena, então meio que a Aja ficou completamente apagada nessa interação. Só aparecia a Kennedy, meio que assim, a hora que mostrava a Aja, era aquele momento da gente dar uma respirada mais fundo, colocar as ideias no lugar, e quando vinha a Kennedy, a gente super focada nela. E também fora que quando a Kennedy fazia algumas coisas, a Aja também até dava risada, ela nem se aguentava na hora de fazer o desafio. Na parte final, né, das duas lá, a hora que a Kennedy começa a desmontar, começa a tirar o cabelo e tal, a Aja tentando falar, mas ela tipo colocando a mão na frente da boca pra não rir. Foi muito bom, foi muito divertido. Pra mim foi o melhor, assim, foi o melhor disparado do episódio. Aí depois vem, né, a Bandana Creme com a Bibi. Eu confesso que eu não esperava muito da Bibi, porque na primeira temporada a gente não viu muita atuação, né? Na primeira temporada foi muita costura, muito look pra desfilar. Então não tinha muita atuação da parte das queens. Embora tenha tido um desafio que elas tinham que fazer uma apresentadora, e meio que até falaram que a Bibi lembrava a Oprah, mas fora isso eu não vi muita atuação da Bibi no decorrer da primeira temporada. Então a hora que ela aparece atuando, né, nesse All Stars 3, pra mim foi uma grande surpresa. Eu curti bastante ela fazendo o papel da Virgem. E eu não achei a atuação dela tão ruim. Como ela foi junto com a Ben, até que ficou legal, não ficou aquela coisa tão chata, igual teve outras que ficaram insuportáveis e chatas de assistir. Sim. Até que ficou engraçada ela. É uma coisa diferente também pra gente ver da drag dela, também dela fazendo o programa, porque ela sempre falou ainda numa parte que não tinha esses desafios de improvisação, de imitar outras pessoas igual elas imitam agora no Snatch Game. Eu acho que a Bibi trouxe um fator cultural, né? Porque ela veio com essa coisa, além da toda a roupa que ela usa, né? Porque os looks dela sempre tem essa característica bem africana, né? Cores e motivos africanos, mas eu gostei também de toda a questão ritualística, né? Dela andando e jogando elas no chão, dela beijando. Ela encarnou mesmo esse papel da virgem, da princesa virgem, né? Foi maravilhoso. E aí foi bacana que do lado oposto tivemos a Ben, toda oferecida, toda promíscua, querendo pegar o Jeff ali mesmo e beijar ele, transar com ele ali. Isso pra mim foi assim, muito bacana. Esses dois contrapontos, pra mim, casou muito bem. Enquanto a Ben fazia, né, a devassa, a Bibi fazia a recatada, chocada. Então, pra mim, foi um contraste muito bacana. Foi bem legal. E a Ben também, ela fez quase praticamente a mesma personagem da Kennedy, né? Só que a diferença é que a Kennedy, ela conseguiu colocar alguma coisa mais caricata do que a Ben. Aí, depois, uma outra dupla, assim, que foi... Uma parte da dupla foi boa, só que a outra acabou ferrando com ela, que foi a Trix e a Milk. A Milk, eu achei ela super... Assim, ela tinha que ser psicótica, ela foi. Só que ela foi super chata em não ter deixado a Trix falar. E tanto que a Michelle fala, não fiquem falando uma por cima da outra. Sim. Eu acho que isso que acabou ferrando com as duas. É, porque se é um trabalho em dupla, vocês têm que atuar juntos. Se só você fala, a sua dupla não tem oportunidade de aparecer. Nesse caso aí, né, que nem é igual outros desafios que as queens precisam se destacar entre as demais. Era um desafio em parceria, né? Era uma dupla e você tinha que atuar de forma fluida com sua dupla. Essas outras que a gente citou, igual a Bibi e a Ben, pra mim, foram uma fluidez perfeita. Uma respeitando o momento da outra e os contrastes conversando bacana. Mas aí chegou a Milk e a Trix e foi assim, o que que tá acontecendo? A personagem da Trix era muito divertida, só que eu mal ouvi dela, porque era o tempo todo da Milk querendo aparecer, da Milk falando. E isso, além de ter, né, exposto demais a Milk, mostrando que ela não foi tão boa assim na atuação, por outro lado, acabou apagando, né, a Trix. Uhum. Porque a Trix não falou e não apareceu tanto quanto deveria. Sim, mas a personagem da Trix, quando ela tá no começo fazendo sozinha a cena dela junto com ele, ficou super engraçado. Eu gostei bastante. Pra mim, o que mesmo ferrou com a dupla foi a Milk, que teve ficado querendo se achar a mais engraçada do grupo. Trix, ela fez uma personagem assim, desligada, que tava ali só pelo cachê, só pra aparecer, tanto que ela não largava o celular. Eu acho que isso, se tivesse sido explorado melhor, ia garantir que a Trixie fosse top 3. Mas como ela acabou aparecendo pouco, né? Acabou que ela conseguiu no máximo safe. E eu também, assim, não consigo entender como a Milk, ela não consegue se enxergar diante dessa situação, cortando a Trixie toda hora. E ela ainda falando que merecia, que queria ficar entre as duas melhores. Entre as melhores, porque o personagem dela foi legal, foi boa. Aí eu acho que tem muita questão de autoestima no meio, porque pra ela achar que aquele papel que ela fez foi fantástico, fenomenal, então ela devia estar com a autoestima muito no alto. Aí que é o problema também, né? Às vezes quando a pessoa trabalha fora de Drag Race e recebe muitos elogios pelo aquilo que ela tá fazendo, quando ela volta pro All Stars, ela volta com a cabeça cheia, ela volta com ego inflado. Então ela vai achar que tudo que ela faz é perfeito, é maravilhoso, é lindo. E às vezes não é. Foi o que aconteceu com a Milk. Esse papel que ela fez foi pra mim fraquíssimo. E ainda assim, ela enquanto estava lá, achou que tinha arrasado. As próprias queens não curtiram muito esse papel da Milk, mas pra Milk foi o melhor papel da vida dela. Então assim, é complicado porque dá pra ver que ela não lida muito bem com as críticas negativas. Tem uma coisa também que eu tava vendo hoje, é que assim, a maioria dos trabalhos que ela apresentou fora do programa não foi como a Milk, foi como a Milk desmontada, a Milk out of track. Tem nada relacionado a ela. A Milk fez um trabalho de boy. E é complicado, porque ali é pra ela mostrar o trabalho dela como drag. Então fica meio sem sentido ela falar que é a melhor, que ela é superior às outras queens. Mas os trabalhos dela que foram reconhecidos, a maioria ela estava desmontada. Ela estava mostrando seu trabalho enquanto homem, não enquanto arte drag. As queens acabam deixando que os trabalhos de fora valem mais alto, algumas queens, né? E isso reflete no desempenho dela na corrida. Eu acho que realmente, se tivesse tido algum desafio sobre moda, algum desafio de costura conceitual, né? A Milk arrasaria, com certeza. Só que até o momento não teve isso. Só até o momento tivemos desafios de lip sync e atuação. Da praia dela. É, não chegou a mostrar ainda a área que a Milk dominava. Então, ela acabou colhendo nesse sentido. Outra coisa que também, assim, eu achei bem mais ou menos foi a dupla Teach e Chandler. Pra mim foi a dupla mais fraca, assim, porque eu não via tanta química entre as duas, sabe? Pelo menos nas outras atuações, tipo Milk e Trixie, a Trixie, quando aparecia, roubava a cena. Ben e Bibi arrasaram. E Aja e Kennedy, a Kennedy arrasou muito. Agora com a Chandler e a Titi, eu não vi muita graça, não vi muita química entre as duas. Isso meio que pra mim deixou a dupla dela bem esquecível. Embora a Chandler, quando conseguia fazer umas piadas bacanas, no geral, pra mim foi a dupla que eu menos lembrei. Sim, eu também não gostei muito da dupla. Foi bem fraca, porque primeiro porque a Titi, ela ficou muito deprimida por ver as outras drags sendo engraçadas, tendo coisas melhores que ela. E tanto que até passou um momento da oitava temporada dela naquela casinha lá da Shade Tree, falando que ela ficava muito quieta diante das meninas que estavam conversando, estavam se sentindo felizes com as coisas que elas tinham. E a Tisha, ela não se via no mesmo lugar que elas. É, a Tisha se sentia deslocada, né? Sim, e é complicado isso daí também, porque quando você passa por muita dificuldade e você tem que lidar com um momento que várias, assim, estão se destacando por ter coisas boas, querendo ou não, se a pessoa for muito fraca, ela acaba ficando igual a Titi desse jeito, deprimida. É, porque você se sente à altura das outras, né? Sim, aí, e a Chandler, ela é muito engraçada também. Só que eu acho que a Chandler, ela viu que a Titi tava um pouco assim, deprimida, e falou, ah, eu não vou ficar pegando tão pesado pra não acontecer igual aconteceu, tipo, com a Milk e a Trixie. Sim, de uma paga na outra, né? Acabou que, pelo menos, a Chandler foi mais compreensiva, tentou deixar com que a Titi tivesse os momentos pra brilhar sozinha, né? Tanto, por exemplo, quando elas estavam na banheira, a Chandler dava a deixa, né? Quando ela abaixava a cabeça debaixo da banheira pra poder a Titi ter seu juntar ao sol. Só que a Titi não pegou. Mas, em relação à atuação, a gente lembra, né, da própria oitava temporada, que a Titi não é muito boa em atuação. No desafio que ela e a Tord caíram no bórum e foram dublar uma contra a outra, a Titi foi bem fraca. Sim. Então, assim, eu realmente não esperava que a Titi fosse brilhar nesse momento, não. Mas, pelo menos, a Chandler conseguiu salvar um pouco da dupla delas. E, no geral, pra mim, foi um desafio fantástico. Sim, até a RuPaul, que ela geralmente só apresenta os desafios e vai embora, ela conseguiu ficar muito engraçada dando em cima do Jeffrey. Eu achei aquela cena muito legal. Ah, eu curti. Eu gosto desses momentos quando a RuPaul se entrega mais nos desafios. Isso me lembra muito o início, né, das outras temporadas, que a RuPaul aconselhava mais as queens e meio que participava um pouco dos desafios. Nessas últimas temporadas, RuPaul só aparece, dá as dicas e some. Mas dessa vez não. Dessa vez, pelo menos, ela participou um pouco mais do desenrolar do episódio. E foi bacana. Sim. Esse plot twist, né, no final da gravação lá do Bachelor, que o Jeffrey acabou escolhendo o RuPaul em vez das outras queens loucas. Mas é lógico, né? Você assistindo todas elas ali, nenhuma seria um bom partido pra ninguém. A não ser que ele fosse tão louco quanto, né? E eu achei muito bacana, porque igual eu e você, a gente assiste, né, Unreal, que é uma série sobre os bastidores de um reality parecido com o debate, Alana, que é um reality em que um candidato vai no programa pra ser conquistado por outras 15 mulheres, aí cada semana uma eliminada e no fim ele escolhe a sua parceira. E é bacana que esse reality é mais sobre os bastidores mesmo, sobre as tramóias, sobre as manipulações que rolam por baixo dos panos pra que tornem o reality atrativo pro público, né, pra audiência que assiste. Então achei muito simbólico o Jeffrey participar de Drag Race, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né, a produção de Drag Race se manipula muito. Então eu acho bem metalinguístico até a participação dele em Drag Race. É meio que uma declaração assim, gritante, né, da própria produção. Ok, a gente manipula mesmo, a gente edita mesmo e vocês vão ter que lidar com isso. Que a gente também vem comentando aqui no podcast, né? Sempre tem aquela coisa da edição, pegar alguma parte, colocar em outra parte que elas estão falando. E também uma coisa que a Kardashian tinha me falado, no... tinha me falado não, que soltou num grupo, é que parece que eles pegam sempre a mesma parte, igual a parte da Shangela falando da Milk, que ela sempre cita, ah, é a grande aleitosa da Milk lá. Ela já falou acho que umas duas, três vezes nesses dois episódios, na verdade. Então parece que eles ficam pegando naquela mesma parte. Sim, tipo, eles pegam a fala que a Shangela citou uma Queen e aí vão pegar outras várias falas que a Shangela fez, sem citar a Queen específica, mas aí vão dar a entender que a Shangela tá só falando da Milk o tempo todo, né? Não, mas nessa parte daí, se você pegar, ela fala da Milk mesmo, mas só que eles já colocaram nos dois primeiros episódios, já colocaram umas três vezes aquilo. Então não, você não sabe se ela realmente falou aquilo as três vezes ou se eles pegaram aquele vídeo e colocaram de novo por cima. Sim, sim. Mas até é bem provável que eles tenham reaproveitado, porque por mais que a pessoa repita o nome de alguém, repita a forma que ela trata alguém, isso aí se dá de forma diferente, né? A pessoa não consegue falar a mesma coisa exatamente. A não ser quando ela seja mestre da atuação. Também nesse desafio, a gente vê que a Aja, ela já não era muito boa em atuação. Porque naquele episódio da nona temporada, 90210, ela foi muito apagada. E agora ela também tava continuando apagada. Sim, esse que... acaba sendo, tipo, né, a graça também do All Stars. Você tem um desempenho de ascensão, a cada episódio você vai melhor e tá sempre se destacando entre as melhores, mas aí pode ter um momento que vai simplesmente tudo por água abaixo. A Queen vai cair num desafio que ela não é boa e vai direto pro bottom. Foi o que aconteceu com a Aja, né? No primeiro episódio ela foi top 2, no segundo ela foi safe, mas com bom destaque. Aí no terceiro agora ela já foi direto pro bottom. Deu pra perceber, né, que a atuação não é o forte dela, então é melhor que a Aja acaba se concentrando no que ela é boa e se dedique mais a isso, que no caso é lip-sync, desfile, porque, né, até o desfile dela, até as montações dela melhoraram muito, então é o tipo de coisa que ela tem que acabar se dedicando mais. Porque também tem isso, né, tem queens que são pacote completo mesmo, atuam, cantam, dançam, fazem lip-syncs maravilhosos. Sim, e tem outras... E tem também a... Por exemplo, comparando a Aja com a Titi. A Titi, ela não fica engraçada tentando fazer uma personagem engraçada. Ela geralmente é engraçada naturalmente, o que é aquela coisa que as drags de concurso Miss, elas têm, tipo, igual a Alyssa. A Alyssa, ela não se achava engraçada, mas ela era engraçada. A Kennedy, pra mim, que ela também é Miss, ela não se diz engraçada, mas naturalmente ela é engraçada e ela é muito mais engraçada fazendo uma outra pessoa. A Titi, ela, pra mim, ela é engraçada, só que na forma natural dela de lidar com as coisas. Sim, é engraçada a personalidade dela, né? Isso, e fazendo uma outra pessoa não fica legal. É, tem isso, né? No caso, seria tipo a limitação dela. Pra atuação, ela não é boa, ela não sabe dar vida para outro personagem. Mas enquanto ela está sendo, né, ela mesma, quando a Titi dá vida, a personagem Titi Devane, aí ela arrasa. E realmente, ela tem uns comentários bem engraçados, sarcásticos, que tornam a personagem dela divertida. Boa de ouvir, boa de acompanhar. Agora, a Milk, pra mim, nesse sentido, ela também consegue ser engraçada quando ela está sendo ela. Não quando ela tá querendo mostrar que é melhor, que ela tá com aquele nariz empinado. Mas enfim, quando a Milk... tá mais de boa na dela, ela também é engraçada. Agora, pra atuação, ela não entrega. Ela parece uma pessoa desesperada por atenção. Em desafios assim, ela, pra mim, ela, eu vejo só desespero em conseguir alguma coisa, em conseguir a validação da RuPaul, alguma coisa desse tipo. É, eu acho que, bebê, ela saiu meio traumatizada, né, da sexta temporada, das pessoas pessoas não entenderem a drag dela e dela ter sido eliminada talvez cedo na competição. E meio que dessa vez ela veio com tudo pra poder mostrar sua arte, que sua arte fosse validada pelos jurados, e ela não conseguiu isso, né? Então vai ver que por isso ela meio que teve uma atuação meio desesperada nos desafios, pra poder chamar a atenção mesmo, pra poder conseguir com que os jurados anotassem e elogiassem. Vai ver que ela precisava muito disso e infelizmente não conseguiu. Porque se a gente for lembrar da Celine que ela fez no episódio anterior, né? No episódio 2, tinha um teor de desespero ali na forma que ela tava atuando, aquela coisa, aqueles tremeliques, que não tinha nada a ver com Celine, mas que era uma, sei lá, uma forma de chamar atenção. Mas infelizmente, né, ela provou que não é tão boa pra fazer um personagem. Da mesma forma, quando eles fizeram aquele desafio na sexta temporada de hip hop, ela tinha que também, além de dublar, mas ela tinha que dar vida a uma personagem cantora, não vingou. Então a Milk também tem esse traço aí, né, que a atuação não é pra ela. Ela tava me lembrando muito a Mimi I'm First na terceira temporada. Tudo que eu faço, você tem que me ver, você tem que achar engraçado, você tem que gostar de mim. Sim, meio que uma necessidade de ganhar biscoito, né? Pois é, e ela ficou tanto assim, querendo, tipo, a validação das outras pessoas, que deu no que deu nesse episódio também. E acabou que ela conseguiu atenção negativa, né? Porque no episódio 2 ela queria, porque queria ser avaliada pelos jurados, porque ela jurava que o seu personagem tinha ido bem, e dessa vez aconteceu a mesma coisa. Ela ter achado que foi muito bem no desafio, só que não foi tão bem, acabou indo mal, e isso acabou a levando pro bottom 3, e ela foi finalmente avaliada como queria, mas foi avaliada pelo seu fraco desempenho, não pelo desempenho maravilhoso que ela supôs que teve. Uma coisa que eu tô gostando muito nesse All Stars 3 é os momentos de workroom. As queens estão conversando bastante, estão, né, dialogando sobre o que elas acham de desafio, do que elas acham, como é que vai ser a runway. E pra mim esse é um dos melhores momentos de Drag Race, quando elas estão interagindo e que elas mostram esse momento mais humano delas. Eu acho isso muito bacana, que dá pra gente se conectar melhor com as queens. Sim, e também eu não lembro se tinha falado, se a RuPaul falou antes, no, quando estava apresentando o desafio, mas foi ali que a Trixie comentou que os desafios iam ser peruca embaixo de peruca embaixo de peruca, né? Tipo, cabelo, cabelo e cabelo. A Maru não chegou a apresentar pra gente, assim, qual que seria o tema do desfile. Mas a Trixie, enquanto conversava com as queens, acabou soltando que o desfile da semana seria peruca sobre peruca sobre peruca, inspirado na Roxy Andrews da quinta temporada. E eu tô gostando também de ver que nesse All Star eles estão se inspirando, assim, em outras passarelas que já teve, em outras drags que já tiveram. E também ela acabou soltando um shade, que na verdade ela falou isso daí no confessionário que tem, né, nas entrevistas, sozinha. Ela falou isso no depoimento. Aí também ela acabou soltando um shade, né, tipo, o próximo desafio tinha que ser o desafio que você só fica salvo e fica chorando. Referência total a Milk. É. Aí eu ri muito. É, tipo, agora que a Trix tá mais tranquila no jogo e tal, ela tem dado uns shades bem divertidos que faz a gente celebrar, que faz a gente ficar rindo que nem bobo dos trem que ela fala. E eu também fiquei com dó, porque depois ela tava, nessa parte, ela tava muito esperançosa de ganhar, porque até agora ela não tinha ganhado nada, nem na temporada dela ela tinha ganhado assim. Sim, mas o problema foi esse, né? Ela acabou sendo ofuscada, não de uma forma positiva, né? Acabou sendo ofuscada negativamente pela necessidade da Milk em aparecer, em falar com o Jeffrey. E isso impediu com que a Trixie apresentasse melhor sua personagem. Inclusive, ela até falou isso no palco principal. Quando estava sendo avaliada pelos jurados, ela disse: nós fomos aconselhadas a não falar umas sobre as outras. Não foi o que aconteceu comigo. E parece que a Milk não curtiu muito o comentário. Mas é o que? É real, né? Fazer o quê? É, se te dão uma instrução de não fazer aquilo, você deve seguir aquilo. É, espera-se que você siga. Se você não segue, de alguma forma você vai ser punida. E acabou que a Milk foi punida com o bottom 3. E no geral, nesse workroom, eu acho que o que mais ficou assim da interação das queens foi a chateação que a Kennedy ficou com a Milk. Porque após esse embate, né, que elas tiveram no começo do episódio, da Milk aparentemente desvalorizando o que a Kennedy faz quanto drag, a Kennedy afirmou que depois disso Milk e ela não conversaram mais. E a Kennedy achou isso muito estranho, porque até então, né, fora de Drag Race, elas fizeram vários trabalhos em conjunto e elas sempre se deram bem. Aí chegou ali, depois desse atrito, a Milk parou de até conversar com ela, de olhar na cara dela. E isso é meio complicado, né? Porque a gente sabe que as queens sempre saem em turnê juntas, elas sempre se apresentam juntas. Aí você acaba deixando que um programa atrapalhe, sabe, sua amizade, acabe atrapalhando sua vida pessoal. Isso é muito complicado, porque vai saber se no futuro elas não vão, né, estar juntas de novo, trabalhando juntas. E aí vai deixar com que um momento avacalhe uma amizade. Foi o que a Kennedy também estava falando, que ela já trabalhou junto com a Mil, que ela conhece a Mil. Desde a época que ela trabalhava, nunca aconteceu isso, dela virar a cara e ficar desse jeito. Sim. E até eu ficaria magoado pelo jeito que ela tinha falado no começo do programa, porque ela falou que você nem merecia ter vindo pra cá. É, ela meio que desqualificou todo o trabalho da Kennedy. E isso eu acho muito estranho, porque se a gente for analisar o trabalho que a Milk fazia na sexta temporada, ela o tempo todo era desvalorizada pra alguma queen. As drags meio que não entendiam o que ela tava fazendo, ou então se entendiam, achava que não tinha nada a ver com drag. E isso deu pra perceber que também magoou a Milk na sexta temporada. E aí chega agora, ela começa a atuar da mesma forma que as drags atuavam com ela, desmerecendo a arte dos outros. Muita gente, e eu tenho percebido isso há um bom tempo já, não aceita a drag da Kennedy. Fala que é uma drag antiquada, cafona, e eu fico pensando, gente, mas a Kennedy, ela é old school mesmo, o estilo dela é esse. E o estilo dela, embora vocês considerem que não seja bom o suficiente, ele é tão válido quanto qualquer outro, ele é tão válido quanto o da Milk. É porque a Milk traz esse ar de novidade que o estilo dela deve ser mais valorizado, deve ser mais celebrado que o de outras queens. E isso meio que atrapalha, né, a forma que a gente curte o reality, porque sempre que uma queen antiga for tentar participar, talvez ela vai se sentir acuada, porque ela vai receber esse hate desnecessário dos fãs, esse ódio desnecessário dos fãs, que não acham que a arte dela ainda tenha lugar. E pra mim, toda drag tem lugar, tanto a que começou ontem, quanto a que tá fazendo drag há 20 anos. E nesse momento que elas estão, que a Kennedy tá falando isso, lembrou muito da primeira temporada, a Rebecca Glasscock. Passava como boazinha, mas também fazia uns comentários assim, meio que a Milk. Infelizmente, né, isso é uma coisa da realidade das drags, né? Sempre vai ter esse atrito entre as gerações, as novas contra as velhas. Enquanto isso foi forte na sétima temporada com a Kennedy e Ginger sempre batendo de frente com a Violet, Pearl, Miss Fame, agora foi a Milk, que eu não esperava jamais, batendo de frente com a Kennedy. Mas é aquela coisa, né, gente? Karma is a bitch. E a gente vendo correr. Tudo que vai e volta, amor. Correr da metade pro fim, que todos que, né, estavam desacreditando que a Kennedy conseguiria dar a volta por cima, acabou, né, mostrando que ela tem muito ainda a oferecer no All Stars 3. Então, assim, tomem cuidado com o que vocês falam, que não é tudo que vai e volta. Uma coisa que eu adorei também nesse episódio foi que, além de trazerem o Jeffrey, eles trouxeram a Constance, que também faz parte, né, do Unreal. E uma coisa que eu adoro em Drag Race são quando os jurados convidados, eles são muito animados, interagem de verdade com as drags. E eu adoro que, tipo, o Jeffrey já participou de Drag Race, então ele já tava familiarizado. Aí trouxe a amiga de elenco dele, do seriado Unreal, né, e os dois lá, super interagindo e comentando e zoando, pra mim, assim, maravilhoso. Então, vê a Constance lá, que, né, a gente tá acostumado a ver ela na série, sempre malévola e sempre com uma postura bem sacana, vê ela ali sorridente, se divertindo, pra mim, é muito bom. O que eu acho bacana dos jurados é isso, é ver esse outro lado mais humano deles, e não só os personagens que eles costumam interpretar nas séries que eles participam. Agora podemos falar da passarela. Aí entra, né, como sempre tem aquele momento de todo o programa que a Mama Ru tem que fazer a entrada dela, né? Eu adorei aquele vestido que ela tava nesse programa. Foi um vestido meio preto, com marrom, com aqueles babados. Uma coisa que eu tenho reparado, assim, é que eu tenho tido um certo sentimento de déjà vu com os looks, especialmente com as perucas que o Paul tem usado. E aí cada episódio que ela vem, assim, né, com uma nova montação, já assim, já vi isso em algum lugar. Embora eu possa não ter visto, mas são mais de 100 episódios, né? Então, o RuPaul já desfilou mais de 100 looks. É inevitável que a gente não sinta que está revendo. É como você falou antes, né? Que as passarelas estão sendo inspiradas em outros momentos de Drag Race. Vai ver que o All Stars, ele passa a ser esse momento nostalgia, né? Dentro do reality. Toda vez que tiver um All Stars, vamos fazer passarelas inspiradas em outros momentos de Drag Race. Vamos trazer looks pra RuPaul, que aparentemente ela já desfilou. Então acho que é uma forma também atualizada de resgatar a história do reality. Isso eu acho meio bem bacana. Sim, aí eu achei esse visual dela pouco parecido com aquele que ela foi na passarela barbada da sétima temporada. Assim, parecido mais um vestido da parte de cima. Porque a peruca, e a peruca dela também lembra aquela peruca que ela geralmente usa na contagem regressiva pra coroa das temporadas normais. É, a peruca dela me lembrou o desafio da terceira temporada em que as queens tinham que gravar um vídeo de exercícios físicos. Ela tava com uma peruca grande, alta, e tinha uma tiarinha assim na testa. Me lembrou esse momento. Se eu não me engano, ela tava até com uma roupa rosa. É, esse eu não tô lembrado. Mas os desfiles, no geral, eu curti. Eu acho muito bacana essa coisa de rig reveal. Aí começamos com a Ben, né? Pra mim foi assim, a melhor. Ela, tipo, né, já começou tirando a peruca. Ok, esperado. É o que você tem que fazer mesmo. Aí quando ela vai abre o vestido e a saia de baixo é toda de peruca, achei fantástico. Aí pra mim é Ben, tá roubando a cena nesse All Stars 3. E embora, né, eu sempre fale que a minha torcida seja da Shangela, a Ben, pra mim, até o momento, é a grande vencedora do All Stars 3. Sim, e ela também, ela reciclou esse desafio do cabelo, que foi da terceira temporada. Lembra que tinha que fazer um visual todo de cabelo. Sim. Teve aquela icônica briga não, né, mas aquela Shangela icônica de tipo, deixa eu ver, isso daqui é tule ou é cabelo? Ela, entre ela e a Raja, o Untucked. Ela fala com a Raja, mas isso aqui não é cabelo, isso aqui é tecido, e tinha que usar, era cabelo na produção do look. ai, Shangela sempre batendo de frente com as queens, saudades. Mas então, esse visual também da Ben, amei aquela peruca enorme dela, a segunda que ela aparece, que ela tira. Sim, quase arrastando no chão, né, muito bonito. Aí depois também quem entrou foi a Bibi. Uhum. E a Bibi também acabou resgatando uma coisa também lá da terceira temporada, que é aquele wig reveal, que ela tem umas bolas no cabelo que me lembrou muito aquele cabelo que a Alexis usou também num desafio. Eu só não lembro qual é o desafio, mas eu lembro que a Alexis usou, tipo, um quase igual aquele de bolas. Será que não foi no desafio daquele filme espacial que ela fez uma parceria com a Shangela, do personagem? Ah, das Twin Bots. É, eu acho que deve ter sido. De todo modo, ela usa um cabelo desse parecido na divulgação do All Stars 1. Cabelo, se eu não me engano, dela é parecido com aquele. Sim, e o visual da Bibi ficou muito bonito com aquela cor azul, um azul claro. O que é genial da Bibi é que ela conhece as cores que combinam com a pele dela. Ela conhece as cores, os tecidos, né? Os desenhos que compõem, né, os seus vestidos, que valorizem a beleza dela. Então, assim, o vestido que ela usou no desafio de atuação foi maravilhoso, e esse vestido que ela usou também na passarela foi maravilhoso. A Bibi, pra mim, é outro patamar, né? Ela conhece, assim, o corpo dela de cabo a rabo. Então, tudo que ela veste pra se valorizar. É muito difícil a Bibi errar. Até hoje eu não vi nenhum erro dela, assim. E nesse All Stars 3, ela tá mostrando cada vez mais que ela sabe como se montar, sabe como se valorizar. E era isso que a Milk que tinha que fazer, né? Já que a Milk se intitula tanto a entendedora de moda, ela podia ser uma Bibi. Saber as cores, os visuais e as perucas que combinam com a drag dela pra fazer nesse estilo. E que continuasse, né, fazendo esse estilo que ela, né, intitulava avant-garde, que está à frente do tempo e que às vezes tem algum fator chocante. Nesse All Stars 3 eu achei ela muito comum, porque a gente tá acostumado de ver de Milk na sexta temporada. É, aí depois veio a Trixie. Ela veio com aquele visual de Lady Bunny. Sim, achei bem divertido. O vestidinho. Eu achei melhor o visual dela como Lady Bunny do que depois com aquela peruca. A peruca curtinha. A peruca peppermint, né? Isso, é, eu gostei. Eu até gostei, mas só que eu achei ela combinando mais com aquela outra peruca grandona. Que já é praticamente o estilo que ela faz mesmo no drag diário dela. No drag do dia a dia. Mas eu acho que como o objetivo era mostrar três perucas, acabou que as queens se prenderam nisso, né? Mostrando três perucas. Então tinham que ser duas revelações. Aí acaba que a última peruca é curta, né? Porque pra caber todas as outras. Isso. Eu queria ter visto nesse desafio, por exemplo, seria a Tord, né? Porque a Tord tem aqueles dreads. Será que se ela participasse, o último cabelo que ela ia mostrar seria os dreads dela? É impossível. Ia ser bacana ver o resultado final da Tord mostrando um look em que ela combinasse, né, a montação com o cabelo natural dela. E eu fiquei curioso nesse sentido pra ver. Eu também fico curioso. Era a Diagan, não era? Que tinha um cabelo grande e ela usou o cabelo dela mesmo em um dos desafios. A Dia usou, a April também usou. Isso, a April também. E é bem legal você ver assim que o cabelo que combine. E também tem um corte feminino, porque não adianta você ter o cabelo grande e ter o corte atrás masculino ainda, né? Porque senão o pessoal vai ver e já vai... criticar. Falar igual a Michelle. É, igual a Michelle critica. É, a Michelle, ela criticou a April exatamente por isso. No primeiro desafio lá, que eles tinham que fazer um look, a April usou o cabelinho dela de boy e a Michelle criticou isso, falando que não tinha curtido. Então aí você tem que ficar atento, né? O que, que os jurados esperam, o que, que eles querem e fazer o que eles estão pedindo pra se manter na competição. Falando na crítica da Michelle com a April, ela também criticou a Milk, que foi a próxima que entrou, no aquele cabelo que ela tava, os dois últimos, que ela primeiro entrou com aquela peruca toda loira, que eu achei o vestido dela muito bonito e ela com a primeira peruca muito bonita. Uhum. Finalmente eu achei a Milk bonita, assim, por completo. Só que depois, quando ela tirou a primeira peruca, que veio aquele cortezinho meio de light, daquela Grooves in the Heart, uhum, ficou bonito. Só que quando ela começou a tirar a trança de cima, pra mim, desmontou o visual dela. É, eu curti mais o primeiro momento também. O segundo, não sei, tem meio... ficou meio Madonna, mas não ficou uma Madonna legal, assim. Pra mim, não combinou você ter uma peruca normal, o quase Chanel, e um rabo de cavalo saindo de cima. E foi o que a Michelle comentou, que tava com uma cor diferente. É, porque a raiz... que dava pra ver uma linha preta. Sim, tinha uma raiz preta e o cabelo louro também. Ficou meio assim, o que que tá acontecendo aí? É, mas aquele vestido dela eu achei muito lindo. Infelizmente, a Milk, dessa vez, errou em vários looks que ela se propôs a desfilar ali, coitadinha. Depois da Milk entrou a Aja. Ah, sim, a Aja eu achei, assim, fantástica. Me lembrou umas bonequinhas Kawaii. Bem... isso, a hora que ela entrou, aquele cabelão e tal. Tipo, né? Primeiro eu queria entender, o que que é isso aí, gente? Se é um cabelo ou uma gangorra? Só que na hora que ela tirou a peruca, a segunda eu já não curti tanto. Ela me lembrou a peruca neon que a Titi Devane usou na semana passada, né, no episódio 2. A terceira peruca que ela revelou, que foi a roxa, a peruca final, ficou muito bonita. E ela também pegou um dos elementos que foi da sétima temporada, que foi aquele desafio da Hello Kitty. Eu achei aquela blusa que ela fez muito parecida com uma que, se eu não me engano, foi a Kátia, que ela tinha colocado, assim, as Hello Kitties presas. Quem colocou a Hello Kitty presa foi a Violet, não? Naquele arco. Foi. É, eu lembro que foi uma delas que colocou, assim, deixou várias Hello Kitties na roupa presa. E também ela lembrou um estilo da Dex, que era meio esse estilo anime, meio, cosplay. Como fala, cosplayer. Mas o que eu gostei do look da Aja é que o look dela seria a versão bonita do look que a Trixie Mattel desfilou na semana passada, né? Que ela foi aquele look meio e tal, cheio de laços. Aí o da Aja também tinha laços, só que eram laços que combinaram com o look. Foi um look muito bonito, então eu acho que se tivesse que fazer uma versão bonita do look que a Trixie desfilou, seria esse look da Aja. Sim, e a Aja, igual a gente falou, né? Ela começou impressionando todo mundo, ela se manteve. Tudo bem que nesse terceiro episódio ela caiu um pouco no desempenho, mas só que no visual ela ainda se manteve no mesmo nível e eu tô gostando porque tá tirando aquela imagem ruim que eu tinha dela. Sim, pelo menos no desfile ela tem se garantido, né? Mesmo que a Aja agora tenha mais desempenhos negativos e seja eliminada, eu acho que pelo menos ela conseguiu mudar a imagem dela. Eu acho que a Aja conseguiu mudar a imagem que ela deixou na gente com a nona temporada, e isso pra mim tem muito o que celebrar. É que nem a Bibi, né? Há várias teorias do porquê dela estar participando de Drag Race, mas enfim, mesmo que essas teorias sejam verdadeiras, né, de que ela é uma infiltrada que tá ali só pra pressionar as queens a darem seu melhor, só o fato dela ter participado ali, pra mim já valeu a pena, porque as pessoas agora estão falando na Bibi, estão curtindo a Bibi, então eu acho que essa mudança, né, na imagem das queens é isso que válido quando elas participam de um All Stars. Infelizmente é o que não pode dizer o mesmo da Milk, né, porque essa arrogância que ela chegou, essa ideia de superioridade que ela trouxe, acabou tornando negativo pra ela, pra drag dela. Ela pensou que fosse ser um, tipo, um benefício e acabou que quebrou a cara. Mas aí tomara que ela seja esperta, né? Que nem a Alaska. Porque a Alaska, ela, em vez de ter ficado, né, reclamando da edição, a edição me fez de vilã, não sei o quê, ela abraçou a ideia da cobra, né? Abraçou a ideia da falsidade. E acabou lucrando ainda mais com isso. Tanto que a bonequinha Funko Pop dela é ela com uma cobra em volta do pescoço. Então, assim, pra mim, a Alaska é uma das queens mais geniais que passou em Drag Race. Mereceu muito ganhar o All Stars 2. Porque ela é uma queen muito esperta, né? Ela é muito, muito esperta. Então, ela sabe transformar os limões que surgem no caminho dela em limonada. Quem dera se todas as queens tivessem esse dom. É, e também tem uma coisa que ela falou em um mini documentário, que é um mini documentário que ela fala dos, como se fossem os últimos dias do reinado dela como All Stars. No All Stars, isso. E passa uma parte dela falando que quando ela entrou pra quinta temporada, ela entrou depois que a Sharon, que é o ex-namorado dela, uhum, tinha ganhado. Então ela falou assim, ah, é óbvio que duas pessoas do mesmo lugar não vai ganhar assim, um atrás do outro. Sim. Só que ela falou que quando ela recebeu a ligação pra ir pro All Stars 2, ela falou assim que ela tinha uma reputação, tinha bastante gente, ela tinha que ganhar por tudo. tudo esse All Stars pra ela mostrar pro pessoal, e tanto que não só mostrar a validação dela, como a genialidade que ela teve. Sim, a Alaska. Da temporada dela quanto no All Star. É, inclusive a gente pode, né, no futuro fazer um podcast sobre essas coisas memoráveis e geniais que usaram da plataforma de Drag Race pra poder ampliar sua marca, ampliar sua arte e conquistar mais e mais fãs pelo mundo. A gente tem a Alaska, tem a Bianca, a Sharon, tipo, a maioria das campeãs, né? Mas tem outras coisas. Tipo, a Latrice, o Willam. A Willam é também uma das melhores, assim, geniais. É, a Willam é esperta porque ela usou dessa ideia do atrito dela com a produção de Drag Race, do atrito dela com o show, pra se promover também. Isso é genial. É isso que as pessoas têm que entender, né, gente? Tudo ali, que não pode ser armado sim, mas a forma que você usa dessa plataforma que Drag Race te dá, que vai dizer sobre o seu futuro, dizer sobre sua carreira drag mesmo. Muitas coisas acabam não aguentando a pressão, porque, né, o ódio que vem da fanbase é muito grande, mas as outras acabam conseguindo dar a volta por cima e aproveita, né, toda essa plataforma, toda essa disse-me-disse que Drag Race proporciona, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, para se promoverem, para continuarem vendendo ingressos para os seus shows. Então a gente tem muitas coisas geniais em Drag Race, e isso é lindo demais de ver. Voltando pra passarela, a próxima que teve foi a Kennedy, que eu amei demais, amei muito forte aquele vestido que ela entrou, todo detalhado. E é nessas horas que eu vejo, tipo, o povo adora falar que a Kennedy é cafona, é brega, mas olha, quando ela quer também, ela sai desse lugar comum, desses looks que só parecem looks de concurso. Esse look dela, ele lembra de concurso, mas, sei lá, ele é além disso, sabe? É um look muito bem feito, é um look muito lindo. Eu adorei, achei assim, fantástico também. E foi bom você falar nisso, porque, assim, quando ela entra, é muito o visual completo de concurso, aquele cabelão, aquele vestido bem chamativo, só que depois quando ela tira pra peruca curtinha não, a primeira peruca que é caída, ela sai desse estilo de concurso Miss, e quando ela tira de novo, que é aquele cabelo super curto, cabelo peppermint, isso, cabelo peppermint, aquele ali, aquele vestido com aquele cabelo foi o que mais combinou pra mim. Uhum. É lindo, lindo, a cor da peruca meio que foi uma continuação do look, né, pra mim foi uma montação completa, perfeita. Nesse quesito ela é meio que a Bibi, né, ela sabe o que combina com ela, com o tom de pele dela. É isso que eu acho bacana, enquanto muitos falam que, ai, ela é cafona, ela é brega, mas, gente, ela tá usando o que combina com ela, o que valoriza ela. E aí também que eu fico pensando, por que que as pessoas, né, se esforçam horrores pra poder entender a arte da Milk? Por que as pessoas não se esforçam pra entender a arte que a Kennedy coloca no seu trabalho? É maravilhosa, é maravilhosa. Meu sonho era um dia ir em um concurso que a Kennedy estivesse concorrendo. Eu ia adorar. E também uma outra coisa assim, não é só, por exemplo, em questão de drag, mas todo mundo tem um estilo próprio de se vestir. Por exemplo, o meu estilo é diferente do seu. E a gente sabe, por exemplo, se eu colocar essa roupa muito colorida, no meu caso, se eu colocar uma roupa muito colorida, o pessoal vai olhar pra minha cara e vai falar, nossa, não tô entendendo o que você tá fazendo, porque não é um estilo que combine comigo. É, então cada um sabe a estética que vai usar. Não é estilo que as pessoas estão acostumadas a te ver, né? Cada um tem o seu próprio estilo. Eu acho que é por isso que a gente acabou estranhando a Milk nesse All Stars 3, porque ela acabou apresentando looks que não eram os estilos que a gente estava acostumado a vê-la na temporada 6 e até mesmo fora de Drag Race, porque até mesmo fora de Drag Race, quanto a Milk se monta, ela sempre traz um conceito novo, uma ideia, uma arte não tão usual. E nesse All Stars 3 ela foi muito comum. E depois da Kennedy veio a Titi. Linda, linda. Também a Titi, muito bonita. E até mesmo, acho que nesse sentido é uma redenção pra ela, porque uma coisa que ela reclamava muito, né, na Season 8 era o fato dela não ter looks caros, dela não ter joias, acessórios caros. E esse look, pra mim, foi perfeito do início ao fim. E é um look, não sei se é caro ou não, né? Não sei sobre valores, mas que sim, exalava poder, exalava dinheiro. Então, a hora que eu bati o olho, eu vi, nossa, esse look deve ser caríssimo. Tanto porque tem a questão da postura, que a Queen desfila, mas pela montação no geral, né? Às vezes uma Queen tem um vestido caro, mas a forma que ela veste, parece que o vestido foi comprado na 25 de março. Também, esse era um dos visuais que tava todo mundo esperando, porque desde o episódio anterior que passa uma prévia, uma beleza tão grande que todo mundo começou a ficar vendo e querendo saber mais do restante do visual. E ela conseguiu combinar a peruca afro com uma peruca de cabelo liso. qualquer uma das duas, assim, ficou um visual, tipo, muito caro. Me lembrou aqueles visuais da Índia também. É, especialmente pelas joias, né, que ela usou, pelo piercing no nariz. Pra mim foi uma montação perfeita. Nesse quesito de roupa e montação, ela se sente um pouco mais segura. Diferente do que ela tava falando no workroom lá, que ela não consegue se ver no mesmo nível de desempenho que as outras drags fazem quando elas estão atuando, imitando outra pessoa. Mas eu penso que a Titi tem se sentido meio derrotada nesse All Stars 3 por conta do segundo episódio. Pra mim, a Titi, ela não merecia o Baron 2. Ela merecia, no mínimo, um safe. Mas pra mim era top 2 ou top 3. Porque o desempenho dela com Patti LaBelle foi fantástico. Quando ela foi jogar no Baron 3, parece que ela tá com um desempenho muito ruim. E isso é péssimo, porque acaba minando a confiança da Queen. Então acho que a Titi, quando está triste lá no workroom conversando com as outras queens e falando que acha que não está preparada para o Stars 3, tem muito disso também, né? Da impressão que os jurados deixam nela. E a hora que ela chora lá durante a avaliação dos jurados, falando que acha que não está preparada para estar ali, que ela não vale a pena, e aí a própria Constance fala que não, Titi, você vale a pena, você é foda. Então eu acho que esse é um dos outros contrapontos, né, da produção assim, de Drag Race. A gente que tá de fora não percebe, mas as críticas que as queens recebem acabam afetando elas de verdade. Por isso que eu até entendo quando a Milk quer, porque quer ter essa aprovação dos jurados, porque quando ela foi avaliada na Season 6, ela não teve isso. Aí depois ela trabalha com grandes nomes da moda, aí quando a Milk volta pro Stars 3, ela vem em busca dessa aprovação que ela não teve, né, na Season dela, na Season 6. Então é bem complicado mesmo. Eu acho que o incômodo maior da Titi seja nesse sentido. O fato dela não ter sido bem avaliada até então, faz com que ela duvide da própria capacidade de brilhar. Eu não gostei muito, assim, dela ter se explicado no palco principal daquele jeito, e tanto naqueles depoimentos, porque meio que deu a impressão de, tipo, ah, eu vou desistir, não quero mais participar do programa. Mesmo ela falando que não é isso que ela quer mostrar pro pessoal, tem gente lá dentro que vai acabar pesando isso na decisão, igual esse episódio que também já teve. Então, eu não gostei muito dela ter falado isso. Ela poderia ter ficado pra ela, guardado pra ela. Sim, que no futuro, se ela cair de novo no bottom e tiver uma queen lá que não seja tão fã assim da Titi, né, que não seja tão amiga dela, ela simplesmente vai mandar a Titi embora, porque viu que a Titi desistiu, então melhor deixar a oportunidade pra quem quer estar ali, né. A última que foi a entrar foi a Shangela. Ela entrou com aquele visual milharal, né? Isso me lembrou muito o Cacum. Sim. A Jasmine Master. Na sétima temporada. A hora que a Shangela entrou com aquele louco, pensei, véi. A Shangela veio totalmente inspirada, né, Jasmine, mas fazendo, né, um trabalho bom que a Jasmine não conseguiu transpor pro seu desfile na sétima temporada. Isso que é legal, tá vendo? Todo mundo que praticamente foi nessa passarela, eles resgataram visual alguma cunha antiga de outras temporadas. Por mais que não tenha sido a intenção delas, talvez, né, resgatar alguma coisa do passado de Drag Race, a gente que acompanha o reality, a gente consegue fazer essas ligações, né? Sim, e o visual dela, assim, foi bem bonito. Foi bonito, apesar de que a cor verde não é uma cor, assim, tão bonita, porque eu também não gosto muito. Ela conseguiu aqueles reveals, ela saindo do sabugo de milho. Isso, ela saindo do sabugo de milho, depois ela tirando o restante da roupa, e ainda mais aquela peruca que tinha pipoca na peruca ainda. Sensacional aquele visual. O look dela, pra mim, assim, as perucas dela, pra mim, foram as melhores. Foi a que eu mais curti do desafio, porque ela saiu do lugar comum, que era usar, tipo, cabelo, e ela usou peruca, mas não necessariamente cabelo. Isso que eu mais gostei do look dela. Visual dela contou praticamente a história todinha do milho, né? Ele saindo do sabugo, passando como milho e depois virando pipoca. E o que eu acho bacana do look da Shangela, porque ele remete mais do que esse cacum da Jasmine Master, mas a própria história da Shangela, né? Porque ela já teve os seus momentos de milho na terceira temporada, e isso é bacana, porque ela tá, no caso, resgatando a história dela, que já fez ela cair no boro, né? Se eu não me engano, não lembro agora isso qual. Foi a segunda temporada, o primeiro episódio, que ela usou aquela pulseira que tinha milho na mão, lembra? Sim, e tinha usado uma saia de saco de batata. Então esse look dela meio que resgata a história dela no show, né? A peruca da Shangela, pra mim, foi uma das minhas favoritas, porque enquanto você não gosta de verde, eu amo verde. Então sempre que tem verde, eu adoro. E aí vê-la desfilando com aqueles looks lá, pra mim, foi cereja do bolo. E também remeteu tanto a Jasmine, que eles citaram ela lá, tipo, aquela frase que ela fala, pop the corns and feed the children. E é, no nosso não é muito, assim, literal. Tipo, é uma expressão nossa que é, tipo, dê duro pra alimentar as crianças. crianças, né? E não é a mesma coisa do que, tipo, estoure os milhos e dê pras crianças. Por isso, quando a Chandler estava saindo do palco, eles estavam morrendo de rir, né? Estavam se matando de rir. Ai, é muito bom. Mas Drag Race, esses momentos dos jurados, pra mim, são os melhores. É muito bacana. Por fim, veio as avaliações, que a gente até já comentou. Teve as coisas que foram bem, as que foram mais ou menos, e as que brilharam de verdade. Foi muito bacana ver a galera elogiando muito a Ben e a Kennedy, porque, de fato, elas roubaram a cena. Não tinha nem como ter outras pessoas naquele top 2. Então, a RuPaul já foi direto pro top 2, né? Não vai ter nenhuma terceira aqui, não. O nosso top 2 é esse. Tô achando lindo ver a Ben nessa montanha russa, né? Que só sobe. Meu medo é se em algum momento vai descer. Porque a gente sabe. É, eu espero que não desça, porque ela tá indo muito bem. É, porque a gente sabe, né, também, que quando vem a queda em Drag Race, a queda é grande. É tipo a Max, na 7ª temporada. Deu numa ascensão grande, maravilhosa. Quando ela caiu no Snatch Game, caiu direto pra eliminação. E eu achei também interessante, nesse momento das críticas, que a RuPaul já foi bem direta. Já salvou a Shangela e a Bi, deixou todo o restante lá. E a cara que o pessoal faz é muito legal de ver. Aí, finalmente, a Milk teve o que ela tanto queria, né? Ser criticada. Só que ela esperava ser julgada, sim, né? Nossa, a gente te ama, te adora, você fez um papel maravilhoso. Você é o futuro drag. E não foi bem isso que aconteceu. Foi bem mais o inverso. Mas é isso, né? Você faz o pedido, alguma hora ele é atendido. Então, igual a Constance falou pra ela, ela falou da atuação. Se ela tivesse feito uma coisa mais, fala, mais retraída, tipo ela na dela, seria melhor. Que é tipo aquela frase icônica de todas as temporadas. Menos é mais. E eu achei bem feito ela ter falado aquilo, porque a Milka, ela tá se achando muito. Então, menos é mais pra ela serve em todas as partes do programa que ela tá participando. Tanto drag, quanto não drag, quanto comentário. Sim, ela tinha meio que tentar baixar um pouco o tom nas coisas que ela tem declarado e realizado. Isso. Eu não me sinto bem por ela ter sido julgada mal nesse sentido. Mas eu me sinto bem por ela ter visto que ela não tava abafando do jeito que ela tava pensando. Tipo, não é que a gente gosta de ver uma queen indo mal, porque na verdade o objetivo do reality não é esse. A gente quer que todas brilhem e que ninguém seja eliminado. A ideia é que quando elas levam pro chão de orelha, elas aprendam com isso. Porque o objetivo ali do jurado é com que as queens desenvolvam, né, sua drag e a tornem melhor. A gente acaba vendo que muitas drags que entram em Drag Race e não tem uma arte muito polida, as críticas dos jurados e o convívio com outras queens acabam fazendo com que essa drag pós-Drag Race eleve sua arte. E isso é muito bacana. E isso vale também pra queens que tiveram grande sucesso, mas que no caso da Milk, por exemplo, precisavam às vezes podar esse ego, porque isso vai acabar atrapalhando ela em algum momento. Então, se ela conseguir tirar isso de aprendizado de Drag Race, que ela precisa ser mais humilde, que ela precisa respeitar a drag dos outros, né, ela só vai ter frutos a colher. Lógico que nesse momento os fãs estão um pouco irritados com ela, estão incomodados com a postura dela, mas espero que passe e ela volte a agradar a todos. Depois desse momento, né, de críticas, a RuPaul acabou salvando a Trixie, deixando a Milk, a Aja e a Titi no bottom 3, né? Dessa vez tava demorando pra acontecer, né? Sim, dessa vez nem teve bottom 2. Mandou as 3 pro bottom 3. Meu, eu adorei a parte que as meninas perguntam pra Kennedy, você vai querer conversar uma com uma, como você vai fazer? Ela, não, eu vou basear a minha opinião no que eu tenho do profissional aqui de dentro como um todo no programa. Tipo, tanto quanto drag, quanto fora, eu vou pesar isso na balança e dar a minha opinião. Não preciso conversar com ninguém. Sim. Eu adorei ela ter feito isso, porque a Milk, ela desdenhou ela no começo e agora ela falou, eu não quero fazer isso, desdenhando ela também. Agora que a gente vê, né, como Karma is a bitch. É por isso que a edição de Drag Race é genial nesse sentido. Ela sempre vai plantando os conflitos no decorrer do episódio pra ter um ápice. Foi igual quando a Fifi foi eliminada no All Stars 2. Primeiro, teve a desavença dela com a Alyssa por a Alyssa ter salvado a Katia no desafio. Aí no desafio seguinte, a Fifi vai lá e elimina a Alyssa. Só que no fim do episódio, a Alyssa reaparece e volta pro jogo. Aí no episódio seguinte, a Alyssa vai lá e vence. E junto com o Tati elimina o Fifi, dando aquele ápice lá, né, de que a Fifi zangadíssima sai do palco e nem abraça a Alyssa. Então assim, Drag Race nesse sentido é muito genial, de criar os conflitos aos pouquinhos, vai deixando ali as sugestões pra chegar ao momento final e vir, né, com esse checkmate. Com a Milk foi isso, já começou a plantar desde o episódio anterior esses atritos da Milk com algumas queens. Aí chega no início desse episódio, a Milk entra em conflito com a Kennedy e desmerece a drag da Kennedy. A Kennedy fica chateada, fica magoada porque já trabalhou com Milk, porque a Milk parou de conversar com ela depois dessa desavença. E no fim, Kennedy brilha e tem na mão o poder de eliminar Milk. Então assim, é muito genial. Às vezes parece que é tudo realmente roteirizado, né? Mas é por isso que é a vantagem de Drag Race ser gravado com 6 meses de antecedência. Quando eles assistem todas aquelas gravações brutas exaustivamente, eles vão conseguir escolher os momentos perfeitos pra poder mostrar pra galera um roteiro que vai dar essa ideia, né, de antagonismo, que é o que faz o reality funcionar muito bem. Mas querendo ou não, isso daí é na vida também. Na vida sempre tem aquela pessoa, principalmente em trabalho, sempre tem aquela pessoa que quer fazer, que é porque quer fazer mal a você, e no final de tudo, quem acaba se dando mal é a pessoa. E acaba que, né, tudo que ela fez volta pra ela. Então, essa foi uma parte da opinião da Kennedy que eu adorei ter visto sobre, em relação a Milk. Já tava muito óbvio que ela iria mandar a Milk. É, nem precisava pensar em duas vezes. E por isso também e que agora não cai nessa ideia também de conversar com as queens, que ia ser bem, como é que a gente pode falar? Ia ser bem, até falsidade, né? Tipo, se ela tá decidida quanto à opinião dela, por que ela vai conversar com as queens? Pra que ela vai perder o tempo em dialogar com as queens se ela tá 100% decidida na decisão dela? Sim, esse é o legal dela e o da Shangela, é que elas conseguem ver a queen tanto na passarela, quanto fora e quanto dentro do jogo. Elas conseguem traçar, assim, uma rota, tipo, de quem tá sendo chata, de quem tá sendo legal, e vão eliminando por pontos quem vai chegando com ela até a final. Mas eu não vejo que a Milk, pelo menos esse desempenho que ela teve nesses 3 episódios, fosse chegar mais longe também, não. Porque embora... Não, eu já tava esperando ela sair nesse episódio. Que embora na cabeça dela ela fosse a melhor e ela fosse arrasar, ela não tava entregando. E agora eu fico só chateado que talvez a próxima a ser eliminada seja a Titi, porque a Titi também não tá apresentando um trabalho bacana. Ela tem vivido no bottom 3 desde o primeiro episódio, então assim, infelizmente ela pode ser a próxima a sair. Não queria, mas é o jogo, né? Se você não tá indo bem, tchau, até a próxima vez. Sim, e também de tanta gente assistiu o programa, a gente já consegue traçar assim, quem tá indo bem, quem vai continuar e quem não vai continuar. É. Principalmente em All Stars, né? Porque se for uma outra pessoa, por exemplo, se for a Ben, que eu acho que ela escolheu a Titi nesse desafio, acho que se for a Ben de novo e ela ganhar e a Titi estiver no bottom, a Titi vai embora, porque a Ben não é colega e a Ben vai pesar o que passou pelo programa. Mas só também que assim, nos 2 episódios que rolaram, no primeiro a Ben preferiu deixar a Titi. No segundo, depois, né, que a gente viu o começo desse 3º episódio, a Ben também decidiu preservar a Titi. Não sei o que é a tática da Ben, mas talvez ela também esteja fazendo a linha, vamos deixar a Titi aqui, porque essas outras que eu tô eliminando são mais fortes e são competidoras que podem ameaçar a minha vitória. Só que como ela tá vencendo, ela não tá tendo que vocalizar isso. Mas talvez a partir do momento que ela vença de novo e a Titi esteja lá, talvez ela vá pra esse caminho estilo All Stars 2, né? A gente vai salvar na Roxy com uma desculpa qualquer, mas só porque ela não é uma competidora tão feroz pra levar a coroa. Ah, então quase faltou a gente falar da saída da Milk, né? Quando ela fica sabendo que a Kennedy escolheu ela. E teve uma parte que ela falou lá que eu não sei se eu entendi direito se foi aquilo, mas ela falou meio que assim, ah, eu vou continuar fazendo coisas que ninguém nunca fez. Sim, depois que ela foi eliminada, o RuPaul deu a mensagem de despedida, ela chorou, disse que amava todos, e na hora de sair do palco, ela disse que ia continuar fazendo um trabalho que ninguém mais fazia. Então assim, porque eu entendi, né, que ela tava falando da arte drag dela, de ser uma arte diferente, mas ao mesmo tempo eu sou arrogante, né, superior, tipo de sonho superar, vocês nunca vão fazer melhor do que eu. Sei lá, desnecessário. É, eu achei desnecessário também uma outra coisa no final, que quando ela tá lá segurando pra ver a mensagem da RuPaul, como é um chroma key, e se realmente aquilo lá, ela já sabe que vai acontecer essas coisas, eu achei a atuação dela, tipo, muito forçada nisso, tipo, muito, muito falsa. No chroma? Isso, quando ela tá vendo a mensagem da RuPaul. Ela fala, nossa senhora, o que que é? Dando uma desentendida, mas ela já sabia o que era. Então, eu acho que são 2 momentos. Eu acho que ela, quando eu tô olhando pra TV, pode ser de fato que ela esteja no Rock Room. As horas que ela está com a câmera de frente pra cara dela, aí seria um chroma key. Mas nem vai saber as técnicas de gravação. É, aí eu achei essa coisa muito forçada, dando a impressão de que ela já sabia que ia acontecer tudo aquilo. Eu só acho ruim que que a Milk, mesmo na saída, tentou manter essa postura de superioridade, sabe? É desnecessário, não precisa. Eu, tipo, você perdeu, filha, então a sua superioridade não foi tão boa assim a ponto de te manter no jogo, então bora pra frente, né? Vamos melhorar o que precisa ser melhorado e vida que segue. Mas é isso, né? Vamos ver o que a Milk tem pra nos mostrar nos próximos anos, os seus próximos trabalhos, e que ela faça as pazes com a Kennedy. Não tem por que as Queens ficarem levando mágoa pra vida. Vamos torcer pra que no Reunited elas deem um abraço e façam as pazes. Bem Raja e Stacey Lynn Matthews na Season 3. Uma coisa que eu ia perguntar também, aquela dancinha no final que a Shed Alaska faz, tem no, naquele seriado Handmaid's Tale? Não, isso não tem nada a ver com The Handmaid's Tale, não. Não sei se você percebeu, mas aquela é a dança da Macarena, né? É, então, eu falei, ué. Não, mas vai ver que, sei lá, eles quiseram ir muito nos anos 80, né? Porque, assim, a Macarena, se eu não me engano, é dos anos 80 e o livro The Handmaid's Tale é dos anos 80. Ele foi lançado nos anos 80, o livro. Ah, sim, então é uma referência. Mesmo. Eu não sei se eles quiseram ir tão fundo assim. Eu só acho que elas quiseram fazer uma dancinha, mas sei lá. Aí que eu acho também que vem a genialidade, né, de Drag Race. Será que a dancinha foi tipo um deboche pra eliminação da Milk? Ou será que eles resolveram pedir que as Queens fizessem movimentos diferentes, né, nesse momento, que elas desaparecem ao fundo do depoimento e calharam de colocar a dancinha pra Milk? O avanço do próximo episódio, que realmente era o episódio que o Marc Jacobs vai entrar na sala de trabalho pra falar em questão de algum mini desafio ou não, é o visual da Kennedy no próximo episódio. Que tá muito bonito com aquelas flores. E também que vai ter uma confusão no workroom também, né? Agora a gente não sabe quem é. Se vai ser a Shangela com a Kennedy ou se vai ser alguma outra Queen. É, eu não acho que vai ser uma treta entre a Shangela e a Kennedy, porque esses teasers sempre nos induzem a acreditar numa coisa e ser outra, né? Igual quando a gente viu a Milk chorando no teaser do episódio 2, deu a entender que ela ia ser eliminada. Quando veio o episódio, a gente viu que ela só foi salva. Então, assim, vamos acompanhar e torcer pra que a treta não seja entre as duas aliadas, né? Porque, pelo visto, Chandler e Kennedy já formaram sua parceria aí, então vamos torcer que o grupo chinela, né? Titi, Kennedy e Chandler não entrem em atrito tão cedo assim no jogo. E no mais, eu achei fantástico, foi um episódio muito bom, a gente riu bastante, derrubou interagindo mais com as drags. Pra mim, é sempre uma diversão garantida, porque o RuPaul, ela é uma boa atriz também. A gente sabe que o RuPaul já é uma grande mestre de cerimônias, né? Porque ela apresenta o show. Mas ela atuando, pra mim, sempre é uma grande surpresa e uma grata surpresa. E nesse episódio também foi legal, porque ela soltou muitas piadas, assim, legais, engraçadas. Igual a piada do começo, que eu não sei se todo mundo entendeu, mas ela fala que ela conhece uma pessoa e ela sente uma conexão a mais com essa pessoa e ela precisa que a pessoa se abra pra ela. E no final, quando ela fala Rosebud, que tecnicamente se diz a flor, que é o tipo desabrochar, ela não disse na intenção de desabrochar a flor. Desabrochar a flor, nesse sentido, ela quis dizer quando a pessoa, igual quando a pessoa faz o quando a pessoa tem prolapso. Por isso que as drags ficaram com aquela cara de tipo, nossa, essa daí foi pesada. Porque realmente foi uma piada bem pesada. É, porque a gente não percebe exatamente devido às referências, né? Mas Drag Race tem muita piada pesada. As Queens são mestres em fazer piadas pesadas. Só que tudo tem uma questão de repertório. Então, se a gente não tá muito familiarizado com a cultura americana, com as coisas que os gringos falam, então pra gente fica meio perdido nesse sentido, né? Saber do que se trata tal zoeira. Mas muita coisa pesada que eles falam. E eu, quando percebo, fico, caralho, não acredito que eles falaram isso. E esse episódio, assim, em questão de piadas pesadas, foi o episódio que mais teve piada pesada. A Kennedy com a linguiça, com a salsicha, a RuPaul falando isso, a Ben se oferecendo também pro cara, aparecendo a calcinha, essas coisas. É, né, porque primeiro que se trata de um desafio acerca de pegação, né? É um desafio em que as pessoas estão ali pra conquistar um partido, né? Estão ali pra conquistar um cara. Então, rola muitas piadinhas de cunho sexual, piadas com segundas intenções. Então, piadas pesadas vão acabar sendo recorrentes. A questão é percebê-las ou não, né? E uma outra piada também que eu achei hilária, que eu também não sei se passou despercebido, mas eu acho que não. Eles estão no momento do Untucked deles, né? Os jurados estão lá fazendo os bonequinhos lá de balão. E aí o Ross Matthews, ele começa a falar e a RuPaul fala assim, nossa, eu não sabia que tinha gás hélio nesse balão, nessa bexiga. Tipo, todo mundo fica assim, o que que tá acontecendo? Eu não entendi. Ai, ai. Eu fico pensando, sabe, tipo, será que essas piadas são combinadas antes, ou é, tipo, realmente improviso, solta ali na hora? Porque tem umas coisas que são muito geniais. Tipo, na semana passada, quando o Todrick falou que a Bibi estava muito bem vestida, estava linda, que a roupa que ela usou, embora simples, era no corpo da Bibi, era maravilhoso devido à postura que a Bibi, né, dava pra roupa. Aí o Todrick tá elogiando a Bibi e fala que o look da Bibi é fantástico e que ela passa esse poder pro look, comentando que ela parecia a versão negra da Miranda Priestly do Diabo Veste Prada. E aí a própria Vanessa Williams corrigiu, falou que vamos combinar que já existe a versão negra da Miranda Priestly e essa é Wilhelmine Slater, thank you. Porque no caso, Wilhelmine Slater foi a personagem que a própria Vanessa Williams interpretou na série Ugly Betty, e essa Wilhelmine Slater era a editora da revista de moda da série. E então assim, eu fico pensando, será que eles não fizeram um roteirinho pra essa piadinha rolar, não? Ou de fato foi uma coisa assim genial, né, que rolou na hora, um lá mandando a piada, outro já sacando. Pode ser, né, porque querendo ou não, esse povo tem uma preparação muito boa da própria história, carreira deles. Sim, aí no final teve a eliminação, que não foi uma surpresa, né, depois da Kennedy ter ganhado, que foi a Mil. A questão que vai ficar pro episódio 4 é quem vai ser a nova beat da temporada ou só do episódio, e se realmente a Pen escolheria a Titi, que teve uma parte que ela falou enquanto estava deliberando no depoimento que, por exemplo, a pessoa pode ter ido ruim em só um desafio que ela foi ruim, e nos outros ela já tá sendo ruim desde o começo do programa. Então, pra mim, depois dessa afirmação que ela diz mais ou menos isso, eu acho que ela tinha escolhido a Titi pra ser mandada embora. Mas a gente vai descobrir, né, quando o episódio for ao ar. E se essa for a decisão da Ben, é mais que aceitável mesmo. A Titi, infelizmente, tem tido um desempenho fraco, embora eu acho que a Titi não mereça ter sido Baron Tree no episódio 2, pelo desempenho dela, né? Até então, ela merecia ser eliminada mesmo. Aí se a gente pensa, né, que numa temporada comum, ou talvez não suportaria deixá-la mais, mandaria ela embora no terceiro Baron, então vamos ver o que as Queens decidiram. Mas eu gostei muito do episódio. Pra mim foi um episódio fenomenal. Espero que o próximo, né, que é o Snatch Game, seja tão divertido quanto. E é isso, né? A gente tá aí pra assistir Drag Race, pra se divertir, acima de tudo. E até então, esse All Stars 3 tem entregado isso pra mim. Diversão, shade, drama, tudo que a gente procura em Drag Race. E também a gente já tá chegando naquele momento, né, da vingança das eliminadas. E a partir do próximo episódio, eu acho que também pode ter uma reviravolta. Porque, por exemplo, como a Titi tá indo ruim, querendo ou não, ela pode ser boa no Snatch, cair no Bottom e eliminarem ela, com base no histórico desde o programa. Só que no desafio ela pode ter ido super bem, super engraçada. Embora a Titi possa ir bem no Snatch Game, se outras queens forem melhor do que ela, a Titi vai acabar caindo mesmo no Bottom 3. E se ela cair no Bottom 3, pode ser eliminada. Mas aí vem a tal questão, né? Se as alianças que se formaram ali até então, de forma subjetiva, se elas existirem, dependendo de quem vencer o Lip Sync for Legacy, salve ela. E tu vai continuar acompanhando e ver o que nos aguarda Drag Race. Eu tô curtindo muito, eu tô achando que cada episódio tem sido uma surpresa diferente, porque embora a gente especule quem que vai sair, quem que vai ficar, pra mim sempre é uma surpresa. Porque quando é de RuPaul, a decisão, a gente sempre sabe normalmente, né, o que que a RuPaul vai decidir, porque tem todas as características do episódio que levam a crer qual queen que vai ser eliminado. No All Stars não é assim. No All Stars sempre pesa a decisão das queens. E aí vem aquele fator emoção, amizade, ou até mesmo no caso, né, de Kennedy e Milk, o fator atrito, desavença, que pesa na decisão final. Então, cada episódio foi uma surpresa e eu tô adorando ser surpreendido. Eu espero que o próximo seja bem surpreendente e também bem engraçado quanto esse que foi essa semana, né? Eu vou rever muito ainda a personagem da Kennedy e da Ben, porque pra mim roubaram a cena do episódio. E inclusive elas mereciam um show só delas. Já que a Katia Trix, né, tem o seu Katia Trix Show, eles podiam lançar aí um show de comédia com Ben e Kennedy interpretando vários personagens divertidos pra gente. Sim, vamos esperar, né, pra isso acontecer depois dessa temporada. Quem sabe a WOW no YouTube não faça isso, né? Ou então a VH1, né? Porque pelo menos se a VH1 fizer, é mais fácil pra gente poder assistir. Então, Rô, muito obrigado. Esse foi mais um Batendo Cabelo com Rô de Saulete. Curtam nossas redes sociais, se inscrevam nosso canal e até a próxima. E também fiquem ligados nas nossas páginas, que é o Fusco News e Draglicious, que durante a semana após o episódio a gente também solta alguns conteúdos bônus que acabam saindo no site da VH1. Beijão pra vocês. Valeu. E até a próxima. Até a próxima.